Portal do Arrocha. Repertório inovado com gordinho safado, diferente e saliente. Bora, seu menino. Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Por quê? Mas invento história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir sua voz, olhar pros seus olhos, tão lindo. Se eu ganhasse um abraço, talvez um beijo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre, o amor me deixa mudo. Queria tanto dizer: te quero, te amo. Onde está você quando eu te chamo? Queria tanto dizer: te quero, te amo. Onde está você quando eu te chamo? Minha mulher que me perdoe, mas eu sou safado mesmo. Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe. Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Por quê? Mas invento uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir sua voz, olhar pros teus olhos, tão lindo. Se eu ganhasse um abraço, talvez um beijo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre, o amor me deixa mudo. Queria tanto dizer: te quero, te amo. Onde está você quando eu te chamo? Queria tanto dizer: te quero, te amo. Onde está você quando eu te chamo? Estúdio por GM10 gravando tudo, menino. Curtiu, safado?